cozidas no coração, tiara sem fim. Guardo essas luzes pra te servir. É tanta coisa que o amor faz. Vem como um rio em sua calma voraz. Timidez, mas sabe voar pra fugir da sombra do não querer. Ademais, rubra, meu Deus do céu, da boca rubi, beijo esperado, me leve a ti. É um sacrifício dizer um não em seu ofício de obedecer à paixão. Seja como for, sempre se faz por prazer tudo que o amor diz. Aliás, quem não quer ser feliz? Thank you.